noite vai ter lua cheia. Tudo pode acontecer. A noite vai ter lua cheia. Quem eu amo vem me ver. Tem a ver com o mar, lua ou solar. É o amor que me incendeia. Vou sair de mim, leve como o ar, e agradar minha sereia. Se ela me chamar e quiser me amar, banho de mar, pronto pra ser todo seu, todo seu. Vou amar demais, quero estar em paz.